dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando. Dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias a ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita. Não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová.